Boa noite, 67, autorizado o saque. Pátio Índia, contra o Espera Down 0, 1895, atue. Decolagem de pista 0, vento 60 graus, 09. Decolagem de voo, Delta. 3 milhas sudeste Salvador, serviço radar encerrado, até 1100 para serviço de informação de voo e alerta, monitora a sequência de Recife em 288, alternativa 260. Mantenha ponto de espera. Está 3804, tráfego 1 hora, 20 milhas, cruzando 2500 pés para 3000 pés, um composto, equipamento é um TL 402, deslocamento lento. 3804, passa 0 metro. Correto, atingir, mantém um 05. Zero. Aguarde a esperança do tráfego. Retorno do Lula, tráfego 11 horas, 18 milhas, rumo Puxo, cruzando 060 para o 050, deslocamento moderado, é um Airbus 320. Lula, aqui de Matem 3000, vai manter. Controle o Arara 07, tá, fui alerta. Passou, dona, a Adalha 07, complete a aproximação LS e chama a Torre Salvador, é 198, decimal 95. 1895, Guarara 07. Controle, boa tarde, voo 2067. Voo 2067, contato radar em decolagem, sub mantém o nível de voo 360, posso cruzar 2000 pés, voo Leda. Foz 2000 Leda, 360, prezado, 2067. Informação final para... Permanece molhada. Se mais de um teto aí de 700 pés, reporte visual com campo, baixar travado. Para visual com campo, Arara, poderia confirmar o vento no momento? No momento, 150 graus, 12 nós. Arara. Colagem é da 10. Saída Momo. A transição é frote. E após frote, prossegue em rota direta até Palafox. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5007. 6 de outubro, 0 para Paula Ponte, para o ponto de sorte de vida para o zero. 120 decimal 8, controle o transponder 5007. Azul 2788, correto, cotejamento. Não puxa acionamento. Portará, obrigado. Cara 07 avistado, voo autorizado, pista 0, vento 150 graus, 12 nós. Arara 07, nova pista livre pouso. Poderia confirmar a altitude que avistou? 700 pés. Gente, obrigado. Estacionamento 3, 3, 2 no meio. Semeão no 4, 1. Indicação de se manter nível de voo 040, 3 horas de estrada bom. Pede para 040, 3 horas de chegada bom. Semeão no 4, 1. 3804, tráfego superado, desce para 2000 pés, última trem Salvador, 1097, livre LS, chama estabilizado no curso do localizador. 2097, vai reportar, está cruzado, localizador, 3804. Descendo Zulu, suba sem instruções a 1, 0, 0. Sem instrução, centena, Sandro Zulu. 790. Arriba de 690. Sete, solo 02, libere na próxima direita, táxi via Alfa, chame novamente no ponto de espera da Delta. Chamando lá, 197, Tango Zulu. Operador estimado em conquista 197, para os instrumentos modificados a partir de agora no 162, subir mantenha, 105, mantenha sem regras e voos visuais, Tango Zulu. Tango Zulu, taxi Eco Alfa e chame novamente na Delta, Arara. Azul 4463 ao alinhar, nível de decolagem, pistão a zero, vento 1950 graus, 12 nós. Azul 4463. Tango Zulu, voe conquista. Confiança, conquista, Tango Zulu. Era 2583, mantenha 2 nós. Mantenha ponto de espera, fez uma aeronave agora 2 dos tempos. Estabilizando. 3-0-4, estabilizando. Se aproxima 100 LS, chama a torre Salvador em 1-9, decimal 9-5. 3-0-9-5. Não, 3-2 no meio. Livre pushback, acionamento, chame o táxi. Azul 4463, bom dia, decolou com seus 1500. 4463, acerta uma dama de regulagem, se mantendo de voo no 60. Senhor, sua transmissão iniciou, intensidade 3, acabou 1, confirme. Contato, radar na decolagem, submantenha 1960, saída do coral. Sente na coral, sobe, mantenha 1960, agora 4463, solicita presente para o de coral, se possível. Autorizado 463. Autorizado para o de coral, eu estou 463. Salvador, boa tarde, eu estou na 3804. 3804, continua a aproximação, ajuste no 097. Reporte visual, baixado travado. Chuva elétrica do campo, pista molhada. 3804, resolve sem checado, hora zero. Sente, avistou com 1000? 1100. Sente, pouso autorizado, pista no zero, vento 150 graus, 11 nós. 3804, autorizado. Onde ele também mantém o nível de voo 050, autorizado chegar a mão. Sente atendido 050, ponto de pouso na minha 3900, recebendo o seu 5/4. E agora como recebe? Zero. Agora como recebe o controle, eu achei a minha 3905? 5/5 agora. Você separa o 050 e identifica por exemplo a chegada à mão. Ficou 050, minha 3905. Controle Alto 4463 em desvios proa 220. Mantém na lanterna, pode começar. Senhor controle, eu sou 4463. Copiado. Valeu. Arara 07, agilizando o cruzamento, reporte livre. Cruzando Arara. 9. Aguarde. 4463. Aguardar então. Salvador Otávio 3804. Muito boa tarde. Fica 3804. Tá livre o táxi? Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, o 3804. Arara 07, eu estacionar a frequência livre. Boa tarde. Boa noite, 07, ao alinhar, livre decolagem, pistola 0, vento 140 graus, 139. Em 583 confirmando, decola da interseção ou prossegue até a travesseira? Decola da interseção, contra 253. Ali mantém a partir da interseção 2583. Boa noite, 67, decolou de 20, controle 208. 208, obrigado. Controle Gol 1867, boa tarde, vai passando 1600 metros, quando possível eu gostaria de falar na planta de Lefa. 1867, sabe radar da colégio, mantém o nível de voo 360, saída Arbor. 7, mantendo a saída Arbor, quando possível eu gostaria de voar Lefa, Gol 867. Tango Juliet 12 Delta, Cognification, Senator Description, Report 40 Nautical Miles out of all of your war. Report 40 Miles out of all of your war. Report to the Cognition 12 Delta. Senator Description, Report 40 Miles. Senator Description, 12 Delta. Controle Gol 867. Gol 867, prossiga. É, quando possível, gostaria de voar a Lefa. Autorizado a Lefa, 1867. Certo. 2563, nível de decolagem, pistola 0. Vento no 30 graus, no 39. Nível de decolagem, pistola 253. Até moço. Decola da 10. Saída da El, Leda. E após Leda, direto Irume. Está interceptado em 9857. O controle 1 no 20 decimal 8. Transponder 5010. Autorizado o avião nível 360, vento 98.57 Temoso. Segunda 10, Aina Dael Leda, foi direto em Lume 208, apontando 5010 Transponder. Correto, 3193 da TAM, chame pushback e acionamento. Chamará a posição 5 da 319. 7. 3216, 4 horas, Salvador. Ok, na 3216, livre táxi, à direita, ponto de espera da 10, 1895 a 2. Já até 10, tá 3216. 288-330, Controle Salvador, boa tarde, Força 2583, via saída Puca, transição Caju. 0253, contato na terra de decolagem, subindo assim ao nível de voo 310, saída Puca. Acertando a saída, ascensão ao nível 310, Força 2583. T-67, suba, repito, nível de voo 340. São 32, o momento autorizado a linha de manter, estão no zero. Sim, aqui, 32, no 32, já quitou os desvios? Rita já quitou os referidos desvios? Autorizado o Yukov da presença, Azul 4463. Prossiga, 2788. Dizem que nosso peso do performance, possivelmente não cumpriremos essa solicitação de cruzar acima dos 110 a 15 milhas em Salvador. Ok, então vai manter a restrição mínima da carta e informaremos aqui ao controle, o 2788. Então teremos que manter 3 mil pés até 15 milhas ou de acordo com as instruções? Afirmo, iremos passar aqui a sua informação para o controle. Tá, então, vamos manter 3 mil pés, salvo alguma nova informação, versus o senhor vai cumprir a restrição mínima da carta, ok? Se o senhor entrar em falha de comunicações, após essa restrição mínima, o senhor vai fazer o procedimento para falha, no caso da saída. 208, bom voo. 208, até 3. 216. 255, acione identificação desse manteu nível de voo 040, autorizado a chegada. Bom. A chegada pro 040, chegada bom, informa que perdeu contato com o centro Recife. Está fazendo um pequeno desvio pro A215 para evitar formações. Seguido no meio, contato radar na decolagem, submanter o nível de voo 350, saída Momo, transição Froti. 350, 3216. 141 estabilizado? 641 estabilizado. Assistindo a torre Salvador em 198, 6 2 9 5 0 4 1. Voo no 867, chame agora o centro de exercício das frequências 288, alternativa 26.0. 288-260 com Recife 1867, boa tarde. Calda 1-0. Chame 6315, desça via para 2010, altímetro em Salvador, 17, VDF, Raper 1-0, chame estabilizado no curso do localizador. 2000, repatriar estabilizado no localizador 6315. Do 4463? É, o 41 já assistindo, só 1507. Ciente, pouso autorizado, pistão a zero, ventando a 40 graus, 1612, nós 6141. É, o 41 livre, pouso na 10. 60 e chama o controle ilhas, a frequência 20 dessa onda. M320, sem indicação desse, mantém o nível de voo 050, autorizado a chegar da margem. Cleared arrival, then maintain level 040. 040, on my arrival, leveled up. Aqui é o Fernando Maceió, livre táxi pelo pátio 3, principal Índia, ponto de espera da 101895, azul 2788. Sim, pátio 3, principal Índia, azul 2788. My level is at 2-flight level 040. Level 0, power 0, down here. Chame o centro Recife, as frequências 2085, alternativa 25, decimal 45. Salvador, é o voo no 2-5. Aguarde, 2-5. Espera 2-5-3, me escuta? Espera 2-5-3. No centro Recife, as frequências 2085, alternativa 25, decimal 45. 253, Recife, 2685, alterna 25, decimal 45, boa. Voo no 255, prossiga. Voando com o 225. Por quantas milhas? 10 milhas no voo no 255. Agora, 300 de informação à esquerda por mais 10 milhas. 300, ali. Desculpa, corrigindo, tem 3206, curva à direita, 360. 360, está livre. Autorizado, tem 3206. Tá bom. 2:03, 25 milhas, sudoeste, cruzando 1.05 para o centro. Deslocamento moderado, ao ponto de 737-780. Estabilizado no localizador, a minha 3-1-5. 3-1-5, completinho a aproximação de S, chama a pessoa, vai bem 18.95. 2.95, minha 3-1-5. Saída Arbor, após Elefa, o controle 120.8, torre 1895, a sua decolagem será da pista 17, com curva à direita, o transponder 5012. 6-6, suba restrito ao nível de voo 310. Regis uma nova medida possível, tráfego da Avianca, 1 milha pista com 1.85 de grande. A pouco está 3, 2 na meia. Mantive, informa o controle externo dos discos. Obrigado. Caminhão 141, ingresse no pátio, guia Juliette, o portão é o 04. É negativo, senhor. O voo 12500 não. Passo voar para o 220. Depois, bom, você tem condição de cumprir o perfil lateral da chegada? Eu tenho como passar um pouquinho à esquerda de pelo. A formação está entre bom e pelo, bem no nosso trajeto de voo. Tan 3193, na aeronave da Oceania retaguarda, assim que a mesma parquear no gate 4, à sua direita, inicie no gate 5 e chame táxi. Seguinte, Oceania 6315, vento 140 graus, 15 nós, pista 10 molhada, pouso autorizado. Teve pouso, 6315 na 10. Com 10017, voando para o Azul de Oceania, 2. Azul 2788, decolar 233, controle 208, bom voo. 208, gente. 2545. Posição premodulado, usar a equipe de fios, voando a buco, tá 3216, confirma a instrução? Correto, chame em Recife 2085, alterna 2545, tá 3216. 2685, 2545, 3216, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 242788. Juliette Bravo Delta, sobre duração para o sequenciamento de tráfego, curve Papa Tango Juliette Bravo Delta, rate of exit for space, turn left hand in 070, limit will be 15 miles from this hand. Turning left, 070, and limit will be 15 nautical miles from this hand. 070, limit is 0050 Salvador, é o Azul 2788. Contato radar na decolagem, submantinha 3000 pés, altímetro em Salvador no 07. É da mão. Cumpre a mão. Com 27, Recife 3000, Azul 27988. 78, tem condição de tomar pro 340? Afirmativo, senhor. Aproximação de metro do Salvador? Afirmativo. Afirmativo, o limite da pro serão 10 milhas na pro. Pro 340, manter o 3000 por 10 milhas. Correto. Sente. Solo aos 35, direita Eco, 121, décima 1. Eco, 21, 63, 1. 107, aguarde um outro vetor para interceptar o localizador. Afirmativo, mantendo a proa 210, aguardando vetores descendo para 2000, bom 2000. Ele é zero, desce para 3 mil pés, altímetro em Salvador no 017. Alfa da Juliette, chamar minha vez também. 10170. E quantos anos de voar direto Paulo Afonso? Afirmativa, acedendo para 170, presente Paulo Afonso. Correto. No 255, quantos anos de curva à esquerda, livre de deformações? De voo, 46 minutos. Ok, ciente. Esquerda, livre de deformações? Afirmativo, tem condições de uma duna, se o senhor autorizar. Para o localizador, esquerda agora, Pois, curva esquerda agora pro A1-80, agora de retorno final. 1-80, bom 255. Hello, bro, sorry, brother. Please, can you see us heading 050 for about 109 miles to avoid an TV? Are able to flight heading 100 for space? Heading 100, you go turn it up. Ok, TAM 3193, táxi em frente, via Pátio Índia, ponto de espera, TAM 018-952. TAM 6315, tente aeronave da TAM que está taxiando à sua esquerda. Após o mesmo, prossiga para o gate 01, via Juliette. Ok. Visual com o TAM, vai ingressar no gate 01, TAM 63. Fez um 20, retusa para 170. Aguarde a sinalização. A 320, retusa para 170, nós aguarde a sinal. E ele é. TAM 3193, mantém o ponto de espera. Mantém 3193. Sou LF, gol 255. 255, complete a aproximação LF, chama a torre Salvador em 198 desse ponto. 295, gol 255. 7 Bravo Delta, curva à direita, proa. 7 Bravo Delta, turn right heading 170. Right turn 170, Juliet Bravo Delta. Livre LF, para 12 mil pés, chama estabilizado no localizador. É 320. Control, Bravo Delta, can we descend? To 2000 feet, North Side 1017, accept last vector turn circle to third set walk on as a cross. Azul 409. Não mais. Gente, obrigado. Avistou agora com meu pé. Exato, pista na zero, vento no 30 graus, 149, gol no 255. Gente, leve pouso, não no zero, gol no 255. Identificação, prepara a chegada na área, chama no ponto de altitude. Está em contato do radar a 75 milhas sudoeste do Salvador. Até 050, da presente em Loimares, 2006. Vou Porsche, né? 6330, já estabilizado? Vai estabilizar agora, né? 6320, complete a aproximação, ele é 6362, Salvador, em 1 no 8, desse mal, agora com Porsche, 6320, contato. 7 Bravo Delta para interceptar o localizador, curva esquerda para o 140, chama estabilizado. Correction, direct Bravo Delta, intercept localized the course, turn left heading 140. Heading 140 pela Bravo Delta. 320, forma operando condições, instrumento teto de 1000 pés, estimado em 1000 pés, visibilidade 4000 metros, chuva moderada, pistão na zero molhada, reporte visual, 6320. Camarada, qual é a 255, solas 43, libera a direita na eco, 121, décima 1. Bravo Delta, are you concerned about the GFR conditions on the aircraft, please? Sorry, I'll drive on the airport. Yes, Bravo Delta, are you concerned about the IFR conditions above the airport? Yes, sir, I will proceed to runway 10. Roger that, you are at 4 miles to Alter Marco. Report established in the localizer. Let's Bravo Delta. Report established at localizer, Bravo Delta. Autorizado alinhar e manter o pistão na zero. Alinhar e manter na autopédia. 5-5, livre táxi, via alfa, chame antes da Juliette. Via alfa, reportará antes da Juliette, bom dia. Na M320 está ajustando? Afirmativo, estou com 800 pés. Estou autorizado pistão a zero, vento no 30 graus, 129, 6320. E reporte, capoeira 1-0, na M320. Approach runway wet, contact tower frequency 118 decimal 95, direto para o céu. 118 decimal 95, para o céu. Considere, mantenha a posição, tráfego, o próximo tráfego já está ultrapassando o marcador de tempo. Sim, a Juliette Bravo Delta continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, informa condições de instrumento, teto estimado em 700 pés, visibilidade de 4000, vento no 30 graus 12 nós, ajuste no 097. Chanai 6320, solas 4000, libera direito na Eco 1211. Mas agora direito, mas 1211, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 017. Ponto de espera quando pronto, chame Torre no 8, sinal 954089, bom voo. A direita, ponto de espera, 4895, ponto de espera, boa tarde. Boa tarde, ajuste na 320, autorizado via Alfa. E aí, chame para engano, tem que ser Juliette. Via Alfa, vai com mais 1255, observando o Embraer da Azul, autorizado ingresso Juliette para o portão 02, voo 255. Juliette 02, voo 1255, observando a Azul. Avistou, Bravo Delta. autorizado na 0, vento não 40 graus, 12 nós, pista manhã. Pouso autorizado, pista na 0, 10 graus delta. Chá 3193, tráfego Charlie 402, final no 0, após aliar e manter. Tráfego final ali, mantém no 0, 3193. Autorizado Alfa Juliette para a remonta do pátio principal. Atento ao sinalizador daquela remonta 6320. Perdão, isso foi muito baixo, o som poderia cortejar outra vez? Eu estou autorizado via Juliette para ingresso do pátio principal com a própria posição de parada. É a remonta do mesmo pátio, senhor. É a remonta do pátio principal. Atento ao sinalizador naquela remonta. Ah, ok, sim. Vai. Obrigado. Papai Serra está autorizado a decolagem 197, vento 140 graus, 129. Equilíbrio e decolagem para o ar, Papai Serra. O 255 reportou que irá manter a posição, é isso? Afirmativo, até o azul agora está indo um pouquinho mais para frente, né? A gente já vai prosseguir. Opa, ok. Obrigado. Juliette Bravo Delta, autorizado Delta, Alfa e Juliette, contorno o pátio principal. Na Lima, chama de novo Torre 1 no noite, decimal 95, Juliette Bravo Delta. Controle Salvador, Papa Serra, decola, da 97, setando a saída árvore. Papa Serra, ponto 2, mantém reta de decolagem. Após 2 mil pés, vai curvar à direita, voar para o 180, subindo para 200. 2 mil após curvar à direita para a proa 200, agora para a Papaterra. Faltou manter a reta até 2 mil. É, afirmativo, manter a reta até 2 mil, agora para a Papaterra. Está perfeitamente, agora para a Papaterra. Papaterra. A 3193 decolagem autorizada, pista no 0, vento no 40 graus, 129. Iniciando, 3193. Oi, Salvador, boa tarde, azul 4089, quando será da cidade? Azul 4089, após o TAM, autorizado a alinhar e manter o 0. Após o TAM, vou manter. Azul 2788 passa nível 1 no 40 para 170 a 64 milhas, corrigindo, chama Recife, sequência 126 decimal 85. Tan 3193, decolador 51, controle 208, bom voo. 208, bom dia, 313. Uniforme, autorização, Guarulhos. Gente, ainda dando tchau. 3 vai passar 2000 na Dael. Bom dia, contato radar na decolagem, sobe 360, direto Leda, 3193. 360 na Prod Leda, 3193. O 2006, autorizado final ILS, direto Duna, reporta estabilizado. Direto Duna, reporta estabilizado, voo 2006. É Papa Serra, 5 milhas do Salvador, reassuma navegação, voa Obidude. Voa Obidude, o Eco Papa Serra. Zulu 4089, decolagem autorizada no 0, 140 graus, 159. Decolagem no 0, Zulu 4089. Pronto para cópia? Confia, 3805. Então, 3805, autorizado para Serra Bravo Golf Romeo via Zulu 10, até Tango Bravo Eco, nível de voo 340. Pista em uso no 0, primeira curva à direita. Saída da EL, transição Motiva. Controle 120.8, transponder 5103, TAN 3805. Guarulhos, nível 340, Upper Zulu 10, até Taubaté autorizado. Da EL, transição Motiva, saída, pista no 0, curva direita. 208, controle 5103, transponder TAN 3805. Fechamento correto com 3805, portão 7, chame pronto para o puxo de acionamento. Camarada, 3805. Azul 4089, decolado 254, controle 208, longo. 208, azul 4089, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, azul 4089. Azul 4089, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe para 340, após 2000 pés, direto Leda. 3.000 após 2.000, direto Leda, azul 4089. Azul 4089. Controle voo 2006, estabilizou no LS. Quente, 3.000 do externo, completa aproximação final LS, torre 118, decimal 95. Voo 2006, pista molhada. Quente, 2.2.2.2.0.6. Salvador, muito boa tarde, voo 2006, estabilizado LS. Voo 2006, boa tarde, ajuste no 097, condições de instrumento, teto estimado em 1000 pés, visibilidade 4000, vento 1940, 12 nós, chuva moderada sobre campo, pista molhada, reporte avistando, 2006. Gente, reportado, 2006. 7, Bravo Delta, autorizado o início do táxi no pátio, reboque, perdão, táxi no pátio 3, ingresso ao pátio principal, contorno pátio, na Lima chama Torre 118, decimal 95, Juliette, Bravo Delta. Lima, na Lima chama Torre 118, decimal 95. Botão 7, ciente, mantém a posição 3205, coordenação com o equipe de solo, irá passar a cauda um Charlie 402 em direção a Taxiway Lima. Após a passagem do mesmo a cauda, se o nível pushback acionamento no 7, chame pronto para o táxi, está 3805. Em coordenação e após o 7402 autorizado, chamará a táxi, está 3805. Boa tarde, Gol 2006. Boa tarde, Gol 2006, Taxi Alfa, mantém a posição antes da Juliette, aguardando ingresso. Alfa, vai manter antes da Juliette, 2006. Boa tarde, Gol 2006. Juliette, Bravo Delta, autorizado, cabeceira 35, até passar, reporte número 735 livre. Azul 4089, passa 1 no nível de voo 170, chama centro no Recife, frequência 125, decimal 10, boa viagem. 250, Azul 4089, Campo Vitor Tango. Livre Tango, autorizado o chamamento. Romeu Bravo, Vitor Tango, pronto para cópia. Ciente, estação na frequência livre, boa tarde. Romeu Bravo, Vitor Tango, pronto para cópia. Seu portão será o 09. Bravo, Vitor Tango na escuta. táxi Titan 3805, ONU 56 a bordo, com PIS 4 e 15. 3805, táxi aprovado, Pátio Índia, ponto de espera, pistão 0, ajuste no 017, no ponto de espera, pistão 0, chame torre 118, decimal 95, então 3805, tem um bom voo. Pátio Índia para o ponto de espera da 1-0, lá torre 295, uma luta, 3805. 2006, dando passagem ao Airbus da TAM, em direção ao ponto de espera, ingresso Juliette, portão 09, gol 2006. Ciência após o TAM, vai ingressar para o 09, 2006. Papacerra, prossiga. 09, 2006. Gente, mantenha 2006, vão até o vão do Obduz, é Papacerra. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, na escuta para a quadra. Voo 1164, reautorizado para 2000 pés. Voo 1164. 2000 pés autorizado, voo 1164. Controle, sábado à noite, boa tarde, de 4116, São passando no meio, boa tarde, ao controle, desce para 3 mil pés, altímetro 1097, direto posição Duna, azul 4116. 3 mil pés, 1017, direto 2417. Papo Romeu Bravo, Vitor Tango, autorizado para Serra Novembro, hotel Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 180. Decola pistão no 7, primeira curva à esquerda. Saída Momo até a posição Cogibo, após direto. Controle 120, decimal 8. Aciona 5060, Papa Romeu Bravo, Vitor Tango. Seja muito correto, o meu bravo Vitor Tango, consciente de 204, quer ver? Bravo Vitor Tango na bata para táxi e decolagem, chame torre agora na frequência 1 noite, decimal 95, ajuste no 017, bravo Vitor Tango, bom voo. 17. Azul 41 no meia, direto Duna, azul 41 no meia. Direto Duna, 41 no meia. 56, boa tarde. Informação uniforme, confere. Por gentileza, confirme. Serra Bravo, Serra Golfo, destino? Afirmativo. Muito bem, eu tenho 370 já aprovado, pronto, 4.